Efésios 4:30, leia lá comigo, Efésios capítulo 4. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diga comigo, e não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Entristecer é algo que só pode acontecer com um ser pessoal, uma pessoa. Deus é um ser espiritual, pessoal. E o Espírito Santo é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. E uma pessoa espiritual. Nós todos somos seres espirituais, porém andamos vestidos de um corpo. O Espírito Santo também é uma pessoa. E nós vamos ver inúmeros textos como este que nos revelam que ele é uma pessoa e ele tem reações como toda pessoa tem. É certo que ele não é uma pessoa como nós, em pecado. Ele não foi criado. O Espírito Santo é Deus que sempre existiu desde a eternidade. E ele é que nos criou semelhantes a ele. Por isso que nós somos uma pessoa. Porque ele já era uma pessoa e nos fez semelhantes a ele. Não é ele que é igual a nós. Nós é que somos iguais a ele. Em muitas características, mas nessa que estamos estudando. Do ser pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa que não está limitada a um corpo como nós. Se o meu espírito pudesse viver fora deste corpo e nessa dimensão terrena, eu poderia estar em todos os lugares como espírito. Mas como Deus nos colocou numa dimensão de tempo e espaço, nós necessitamos de um corpo que é o veículo que trafega no tempo e no espaço. Mas o Espírito de Deus, ele não foi colocado nessa dimensão física. Ele já existia desde a eternidade. Então, ele não precisa de um corpo, mas ele está aqui. Ele pode estar aqui. Ele pode estar entre nós e ele está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai. E o Pai vos enviará o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. E uma questão assim, tão importante, é que o Espírito Santo não está só com os crentes. O Espírito Santo não está só com os evangélicos. O Espírito Santo está com todas as pessoas. Existe um ponto profundíssimo. O Espírito Santo não pode habitar a vida de quem não tem uma salvação em Cristo Jesus. Então, ele pode habitar dentro de mim e habita dentro de mim. É muita diferença, irmão. Mas ele está com todos. Todo bem. Quando a misericórdia do Senhor se renova sobre todos de manhã, é o Espírito Santo de Deus que está agindo. Quando respiramos, e todos respiram, até o mais criminoso, nós estamos respirando o fôlego de vida que vem dele, e ele é o sopro, o ruar. Por isso que ele está aqui, não só nessa questão fisiológica da vida, do sustento da vida, mas, sobretudo, na condução do propósito de Deus para todo o ser humano. E, de uma forma muito diferente, muito especial, dentro de nós, que somos salvos em Cristo Jesus. Nos tornamos tabernáculo do Espírito Santo. Quando estudamos em Gálatas 5, nós vemos os frutos do Espírito Santo. Abra comigo em Gálatas 5. Versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito, diga, o fruto do Espírito. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há nada acima destas coisas. De outra forma também de interpretação, você pode exagerar, não vai ter nunca nenhuma lei, nenhum controle, nada que te diga algo a respeito destas coisas. Pode abundar, superabundar, exagerar, não existe lei. Os frutos do Espírito. E veja bem, se você plantou um pé de limão, você tem certeza que vai nascer limão. Não tem dúvida. Se você colocou tal semente naquele lugar, você tem certeza que vai nascer fruto daquela semente. Como é que eu tenho certeza se o Espírito Santo foi plantado dentro de mim? Eu vou dar frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são a primeira manifestação da presença de Deus dentro de nós. E sem a caminhada com o Espírito Santo, nós podemos até experimentar de inúmeras coisas de Deus ao nosso redor, mas elas são infinitamente menores do que todas as que podemos experimentar dele dentro de nós. Quando nós experimentamos algo fora de nós, dentro de nós continua existindo uma usina, uma fábrica, uma indústria. Se a indústria é de tristeza, e muitas vezes é, não adianta lá fora da fábrica ter um agente que anula a tristeza. Ele entra em ação, anula a tristeza, mas aquilo é temporal, porque dentro de nós tem uma fábrica de tristeza, então sempre vamos estar produzindo tristeza, e na maioria das vezes essa tristeza vai estar gerando inúmeras consequências. As pessoas que não têm o Espírito Santo dentro de si, elas até experimentam da ação do Espírito de Deus, muitas vezes confortando, alegrando, derramando uma bênção, mas dentro de si tem uma fábrica de coisas que não vêm de Deus. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela é sempre circunstancial. A partir do momento em que eu nasci de novo, o meu espírito passou a ser habitado pelo Espírito de Deus, já não existe mais uma fábrica de coisas malignas dentro de mim, mas existe a manifestação da glória e do poder de Deus dentro de mim. Então, a resposta não vem de fora mais, a resposta vem de dentro. Por isso o Senhor diz, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Então é lá fora que vai ser influenciado por tudo que está fluindo de dentro de nós. E os primeiros frutos que se manifestam dentro de nós, dentro desta fábrica, que agora não é nossa alma doente, nossa natureza pecaminosa, mas é o Espírito Santo de Deus, os primeiros frutos desta árvore que está plantada dentro de nós, é amor, paz, longanimidade, gozo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra todas estas coisas não há lei. Primeiro sinal de alguém que tem o Espírito Santo dentro de si e o Espírito de Deus está podendo atuar é que nós vamos vendo que vamos ficando mais pacientes. É verdade, irmão. Mais amorosos, mais benignos, mais bondosos, mais fiéis ao Senhor. Tendo domínio próprio. Às vezes nós encontramos cristãos, anos de igreja, depois de anos de igreja, até mesmo fazendo muitas coisas, continuam sem domínio próprio. Eu não consigo, não adianta, eu não consigo. Eu já tentei, não consigo, nem adianta. Ó, já até... O fruto do Espírito envolve domínio próprio. Domínio próprio não é a nossa capacidade de conseguir. Não, domínio próprio é um fruto que pertence ao Espírito de Deus e que nos leva a tomar as decisões que precisamos tomar. Continua sendo uma pessoa incapaz de fazer e executar por si mesma, mas passa a ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro, e o Espírito de Deus deposita um fruto que é domínio próprio. E esse fruto se manifesta, e nós passamos a ter domínio de tantas coisas que sabemos que precisamos dominar.